Boa 776, reautorizado, descida para 3 mil pés. 3 mil com 10, boa 776. Então, 3137, pushback sonamento, posição 03. Fechando para o táxi, está autorizado. Então, 3137. 3137. Zona 776 para interceptar o curso do localizador, curva direita para 045, reporte estabilizado. Direita 045, permanente estabilizado, voo 776. Quatro aos 22, direita, 219. 219, 24. Boa noite, 84, livro, táxi via Alfa. Chame antes da Juliette. Alfa, chamando de Juliette, você sabe. Estabilizado, INS 10, vou ouvir o motor. Romeu Romeu Lima, chame torre 1198, decimal 95. 1198, Romeu Romeu Lima. Salvador, papai Romeu Romeu Romeu Lima. Lima, repórter externo, o vento uma centena com 10. Repórter externo, Romeu Romeu Lima. Romeu Lima vai para 10 ou 17? 17, Romeu Romeu Lima. Gente, a porta externa, então para cancelar. Externo, Romeu Lima. 884, fique atento ao o início do táxi do Airbus aqui da TAM, no próximo ao gate 3. Assim que o tráfego liberar o pátio, o senhor está autorizado a prosseguir para o gate 2. O voo no 884. Excelente, o tráfego voltando, pós o 2, muito obrigado. Excelente, 3137, para o táxi, com 5,6 a bordo, 3 horas e 45, alterna Campinas. Ok, tá 3137, só o POB é 053 ou 153? É, 156, 156. Copiado, 156, a bordo, tá livre o táxi à direita, no ponto de espera da 10, chame a torre 1895, o TAM 3137. Sim, 3137, obrigado, bom trabalho. Igualmente. 1198, 1895. 1895, até já, obrigado. Boa noite, voo 1776, passando duna, estabilizado, tudo embaixo, travado. Repórter externo 776. Pode ali. Oi, Salvador, boa noite, 3137, pronto no ponto de espera da 10. Romeu Lima, pouso autorizado, 17, uma centena com 10. Autorizado pouso 17, Romeu Lima. Decola imediato, 3137. Decola, 3137. Autorizado, decolagem imediato, uma centena com 10. A linha decola de imediato, 3137. Externo, voo 776. 776, continue, agora não está livre. Melhor. Qual pátio? Direita, pátio 5, solo alvo 29. Sete, 76. Ajuste em Salvador 1-0, vento uma centena, 1-0 nosso, pouso autorizado, 1-0. E 10 autorizados, 776. Sistema Controle, 3137. Afirma, 120, decimal 8, Austrália. Autorizado, São Paulo, Congonhas, nível 430, via Pesulu, 116, até Belo Horizonte, após BH, direto Trive, e após Trive, direto Pirassununga. A decolagem da 17, curva à direita, subida, Dael, após Dael, Leda, após Leda, direto Bridge, vai interceptar Upper Zulu 16. O controle 120 decimal 8, a torre 118 decimal 95, transponder é o 5520, o Mike papapapá. Sete, sete, meia, 3, 1, direita, 2, 1, 9. Seu solo foi aos 3, 2, direita, 1, 2, 1, 9. Oliveira, 2, 1, 9, legal. É. Decimal 8 e a torre 18, 9, 5. O Mike papapá. T1895, a torre, o mais papapá, chame a torre para o acionamento e táxi, o senhor está no pátio 5? Na hora está, chame a torre em 1895 para o acionamento, é uma boa viagem, o cotejamento está correto. Solo Salvador, gol no 776, liberou sua escuta. Gol no 776, boa noite, está livre o táxi, Alfa, Juliette, Gate 4. Boa noite, Alfa Juliette, Gate 4, gol 776. Recife, 3137, chame Recife, 13395, ou TRN 125, decimal 1. 3395, 251, 3137, obrigado, boa noite. Boa noite. Papapá, Sione, reporte, táxi. No POB, autorizado inicial táxi, ingressão no 7, reporte alinhado e pronto. Papá, reporte lá de pronto, são no 7. Tá 3662, Foi na proa de Mares, desça para nível 050. Mares, 050. Só fazer o mantenha a chegada até a Itapia, pode estar autorizado Serra Viva 366. Obrigado, Itapia, pode 366. Salvador, boa noite. Gol no mesmo 3, informação. Terra, autorização Brasília. Gol no mesmo 3. Gente, tá autorizado Brasília. O nível 360. Via Pesulu no 7 até o destino. A decolagem da 1-0, curva à direita. Subida Árvore. E após Elefa. O controle 120, decimal 8. O transponder 5513. Autorizado Brasília, 360, Abrasil 17, decola da pista no 0, primeira curva à direita, saída Arbor, Elefa. Controle 208, transponder 5513, gol no 6-3. 6-3, correto o cotejamento. E chame para o puxo de acionamento. Gente, gol no 6-3. Papapá decola aos 50, controle 208. 208, Mike, papapá, boa noite. Controle Salvador, boa noite, papapá, Mike, papapá, Gael. Mike, papapá, contato radar, sua para 430, Gael, Leda Bridge. Gael Leda Bridge, subindo para 430, Mike, papapá. Salvador, tá 362, tá totalmente visão, pode voar de 5200, na produção da vida 366. Aguarde para a descida, ou tá 3662. Fogo 188, sem cons... 185, prossiga. Autorização. Formação Serra, pronto, copy. Estimativo. Autorizado. Guarulhos, 360, Pesulo 10, Bridge, Pesulo no meio. Decolou no zero, curva direita. Saída da El, Leda, quase vou direto Bridge. Controle 1208, transponder 5526. 60 conforme, Pesulo 10, Bridge, Pesulo 16. Decola 10, curva direita, saída da El, Leda Bridge. 208-5526, gol 1885. 1885, correto, reporte pronto. Boa, boa tarde. Rota 398, chega da Mari, desça para nível 050. Chega da Mari, 050, bom, 398. Puxa 6310, chegada Mari, desça para nível 060. 060, chegada Mari. A 310 é suas velocidades. 2509, Seduza. Controle Salvador, papapá, mais papapá, voltando. Prossiga. É negativo o contato 233-95-251. Gente, tente 1288 ou então 1260. 88. Tenente 260, papá, papá. Utilizado, Santos 3662. Na 3662, complete aproximação, torre 118, decimal 95. 895, boa. Boa. Salvador, boa noite, Alta 3662, estabilizado. 3662, sem check trem autorizado, pouso, vento 100 graus, 109, pista 10. Baixo, chave travado e pouso autorizado, 3662. Transfere informação Sierra. 3858, chegada Mar e desça para nível 050. Mais para 398 do separador de UPEs, que negar 1000, autorizado final ILS. Ele será 2000 UPEs com 1010, autorizado final ILS, 1390. Pronto, 3662. Sim, ativo, seu solo 03, 1219, solo. Boa. Solo Salvador, boa noite, Alta 3662, vibrou. Alta 3662, táxi autorizado, Alfa Juliette, gate 01. Alfa Juliette, gate 01. Pega acionamento, Gol no 885, portão 2. O Gol no 885, aguarde só um instantinho. Assim que um Airbus da TAM parquear à sua direita, no gate 01, o senhor está autorizado no 02 e chame táxi, chame para o táxi, o Gol no 885. Positivo, então após o aparcamento do... A aeronave estacionar aqui no 01, está autorizado, Gol no 885. Na 6310, dessa para 2 no 10, que é legal no 0 no 0, autorizado final ILS. 2 no 10, 1 no 0 no 0, autorizado final ILS. Salvador, Gol 1613, posição 4, pronto para puxa e estacionamento. Gente, Gol no 613. É o número 2, aguarde no setor. Temos o Boeing da companhia que vai iniciar agora no 02. Tem a gente mantendo a posição no 4. Eu não sei. Afirmo, o Gol no 885, o tráfego da TAM já na retaguarda, assim que o mesmo parquear no gate 1, o senhor está autorizado a iniciar. Tá 3858, desce para 3010, que é legal no 0 no 0, reduz a 2 no 0 mais. 2010, as correções são 3010, no 0 no 0, reduzindo 2 no 0 mais, compreende? Afirmo. 7358. Localizado agora, 398. 398, torre 1895. 395. Bom, 1798, 3 milhas de céu. Gente, 398, cheque trem autorizado, pouso, vento 1 no 0 graus, 8 nós. Ok, livre pouso, 1 no 398, já cheque trem. Senhora, a pista tá seca, né? Afirmativo. Tá bom, obrigado. Fechado e travado, com a 398. Gente, livre pouso, 100 graus, 100 mais. Livre pouso, pista 10, com a 398. Segundo 885, 193, 348, Galeão. Segundo 885. Ali no táxi à direita, indo ponto de espera da 10, chame a torre em 1895. 1895, obrigado. Bom no meu no 3, assim que o Boeing da companhia deixar o baixo, está autorizado o push e acionamento, chame para o táxi, coordene com a equipe de solo. Coordenação, informei para o táxi, vou no 6-3. 6-3-1-0, estabilizou e nessa em frente. 6-3-1-0, chame torre 1-8-9-5. Estou aí, poderia confirmar pra mim? 18-5? 18-9-5. 9-5, bora. 3-8-5-8 dessa parada GPS, autorizada final ILS. 2 GPS, autorizada ILS, 3-8-5-8. 6-3-1-0, continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso. Guarda, 6-3-1-0. Avião de solas 1-3, livre direita, chamou 219 solo. Livre direita, 219, bom, é 1-3-9-S, boa. Livre 50, chame torre 1-8-9-5. 1-8-9-5, boa noite. Boa noite. Torre Salvador, boa noite, até 3-8-5-8. Estabilizado ILS X-Ray. Continua a aproximação, a atualização de pouso. Vai dando, 3-8-5. Oi, Rampo, boa noite, 8-5, ponte, espera 1-0, pronto. Sente, mantém a posição, 6-3-1-0, livre pouso, vento 1-0-0 graus, 1-0-9. Livre pouso, chanel, 6-3-1-0. Viagem. Falo, boa noite, gol 1-3-9-8, livro. Gol 1-3-9-8. Táxi via Alfa Juliet Gate 5. Alfa Juliet pro 05, 1-3-9-8. 63, 10, solo aos 15, direito, 129, solo. Direito, 129, bora. Solo, boa, Xené 6310, lembrando o que você escolheu. Xené 6310, taxi via Alfa, Juliette, gate 6 dúzia. Alfa, Juliette, gate 6 dúzia, né? 6310. Autorizado Alemão, tem 885. Ok, 885. Três, oito, cinco, oito, solo aos 18, direito, 29, solo. 29. Solo Salvador, até 3258, livrou, tá na segunda. Tá, 3258, táxi via Alfa, Juliette, gate 3. Alfa, Juliette, gate 3, 3258. 885, vento 100 graus, 100 mais. Ele é decolagem, 85. Radar altitude está positivo, report red to descend, trip 5218. With you, why you cover 21 red to descend, trip 5218? Autorizado, né? Manter o 63, ganhando 3. Radar manter, ganhando 3.